33-05, boa noite. Olá. Brasil Salvador, boa noite. 33-05, boa noite. Então, 3305, boa noite. Contato radar, saída Pouca, sub e manteve esse voo 330. 330 na Pouca, já 330. Chané 6212, chegada Mari, desça para nível de voo 050. 050, Olimpo 02, completo sinal do procedimento LS, chame torre na frequência 118.9. Boa noite. Chané 6212, mandei o perfil de chegar. Salvador, boa noite, senhor 6264, informação Bravo, nível 230 para Aracaju. O Xanã 6224, prepara Puca Aracaju, mantenha, me escuta e guarda a cópia, por gentileza. Preparando Puca Aracaju, mantenha a escuta, o 6224. Oi, Salvador, muito boa noite, Olimpo 02, na baixa de Salvador. Olimpo 02, contato visual, tem livre pouso na 1-0, venta de 1-5, 0 graus, com 5 knots. Livre pouso, Olimpo. Oi, é o 5-0-9. Confirme. Azul, 5-0-1-1. 305, passa nível de voo no 70, chama-se exercício na frequência 125.45, alterna 126.85. Chama Recife 2545, alterna 2685, na 3305, boa noite. Boa noite. Boa noite, 2074, e acionamento, posição 2. 1074, autorizado, puxa o acionamento e chama táxi. Puxa o acionamento e chama táxi, 074. É 6224, pronto, cópia? Pronto, cópia, 6224. Autorizado Aracaju, 190 ao nível, sou decolado da pista 10. Cumpre o perfil da saída Pucajama, direto Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5027 no transponder. 120.8 é a frequência do controle. Autorizado nível 190 para Aracaju, decolando da pista 10. Saída Pucajama, após direto Aracaju. Primeira curva é à esquerda. Controle 120.8, poderia confirmar no transponder? 5027. 5027, esse número é 224. Cotejamento correto, chama quando pronto para o push. Marato pronto para o push. Agora totalmente pronto, 5011 da Azul, na 30. 0074, na escuta? Na escuta, vou no 074. Tempo para iniciar? Está iniciando, tá. Gente, o Azul vai manter posição. Posição 5010. O Olimpo 02 no solo agora, os 23. Está autorizado backtrack via pista, se tiver condições para livrar na hotel. Ao estacionar a frequência livre, reporte livrando a 10. Salvador, voo no 074, táxi 193, 4 horas e 20, confirme. Índia Alfa, me chama pronto no ponto de espera, gol no 074. Índia Alfa, chama pronto, 074, gol. Azul, 509 no condicionado, assim que o gol inicial táxi, autorizado, puxo no 3. 74509. Torre 074, ponto espera pronto. A linha decola pista 10, o vento é de 1950 graus com 5 nós, gol no 074. A linha e decola pista no 074, gol. Exato. Livre da restrição, estado de teste, 2000 pés com 101, foi a pancada que está aplicada, o cenário 62 e 92. Para o táxi azul 5011, estamos com 119 a bordo, uma autonomia de 4 horas e 20 minutos, alternando o galeão. Prossegue via Índia e a Alfa me chama para alto no ponto de espera, o azul. Gente. Sou Salvador, China da 224, para acionamento na posição, posição 1. O acionamento é a critério, me chama quando para puxa. Chamada pronta para pushback, o chinês na 224. Gol no 074, decolou agora ao... O 509, 121 a bordo, 121 a bordo. Gente, 121 a bordo. Gol no 074, decolou aos 32. Controle 120, decima 8. 208, 074. Espera, dona 0, estamos pronto, azul 509. 509 na linha decola, pista 10, venta de 150 graus com meia dúzia. A linha decola azul 509. Boa noite, Gol 074. Gol 074, contato radar, saída da Euleda Bridge, submantendo em voo 360. 360 da Euleda Bridge, possível voar da El? Mantém o perfil de saída, Gol 074. Manterá, 074. Estabilizou o LSX, Ray Oceanair 6212. Oceanair 6212, complete sinal do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. Completa com a torre 1895, Oceanair 6212. Boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Oceanair 6212, estabilizou LSX Ray. Boa noite, Oxa, continua a aproximação, reporta marcador externo baixado e travado. Continua, reportará no externo, Oceanair 6212. Do 50 no 1, decolou agora os 34, controle 120, decimal 8. 208, 50 no 1. Salvador, boa noite, Azul 509, decolado, perfil da El. Azul 509, boa noite, contato radar, saída da Euleda Bridge, submantendo nível de voo 320. A Euleda Bridge 320, 5019. Juno 50 graus, meia dúzia nós. Nível pouso 910, Oceanair 6212. Só confirmando o Gol 074 livre da restrição. Gol 074 livre, submantendo nível de voo 360. 360 final, no 074. 6212, no solo agora aos 38, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette para o 7. Direita, Alfa Juliette, 7, mantendo sua escuta, Oxané 6212. Correio Xenero 6224 para o pushback. Autorizado push, chama táxi ou Xenero 6224. Autorizado pushback, chamando pronto para o táxi, Xenero 6224. Israel 074. 074, chame-se a serviço na frequência 133.25. Recife 3325074. Boa viagem. Boa noite. Boa noite. Não, sem problema, comandante. Só tem o senhor no pátio para taxiar no momento. Está livre o push por completo. Me chama só quando pro táxi. Eu tenho contato visual com a serenata. Obrigado, senhor. Azul 5011, passa nível de voo no 60, chama o centro Recife na frequência 125 decimal 1. 251, Azul 5011, boa noite. Boa noite, boa viagem.